Posso falar de Jesus, Ele é o meu rei, é minha adoração, será sempre exaltado nos versos que faço da minha canção. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. Nascido assim tava escrito que seria filho de um carpinteiro, que foi enviado por Deus pra vir para o mundo como um cordeiro, veio pra dar sua vida, cumprir a palavra escrita por Deus, filho dele mesmo, Espírito Santo foi quem concedeu, em um sonho com um anjo pra José foi revelado, seu nome seria Jesus e nos livraria de nossos pecados. Crescendo o menino Jesus, todos escutavam seus ensinamentos, todos se admiravam com a sabedoria e aprendendo. Pra se cumprir a promessa por João Batista, ele foi batizado. No seu ministério houve cura e vários cativos foram libertados. Sabia de tudo, parece absurdo pra que tudo fosse cumprido. Por muitos que andavam com ele, por 30 moedas Jesus foi traído. Preso estava Jesus que veio na terra pra nos libertar. Tentaram matar ou mover, mas o diabo não conseguia. Ele foi crucificado e ali do seu lado o ladrão perdoou. Foi um grande tormento, naquele momento a esperança acabou. Porém, escrito cumprido, no terceiro dia ele ressuscitou. Quem não creu, não leu, o cordeiro venceu. Glórias ao Senhor, de que adianta fazer filme pra mostrar como ele sofreu, se adoram uma imagem, esquece da graça do Filho de Deus. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. É por isso que eu canto assim, vou rimando pra sempre louvar o amor, filho do Senhor, que não hesitou em sua vida entregar. Ateu não creu, não leu e não acredita em Jesus Cristo. Não acredita em Deus, o céu e a terra que fez tudo isso. Resposta pela ciência e a consequência, a perca da fé. O mundo se torna cativo ao inimigo assim que ele quer. Quer que você não acredite na segunda vinda e perca a salvação. Quer que você perca a vida nesse mundo de ilusão. São vários maremotos, vários terremotos que destrói o mundo. Ibope pra mídia que grava na fita, isso vira assunto. Agora pense e repense na sua crença, o diabo existe. E o alimento dele é beber suas lágrimas e ver você triste. Também existe o cordeiro, Deus verdadeiro que cura e consola. Você se acha importante, seu erro é constante, talvez nem dê bola. O seu futuro é falência, com sua resistência você não quer crer. Mesmo no fundo do poço, com o seu desprezo, Deus ama você. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. Sem Cristo, menino maligno, plantando a rosa, colhendo o espinho. Ensino aquele perdido, o estilo de Cristo, perdoa o assassino. Amigo, eu já falei, ele é o rei, sobre ele não há dono da sua cabeça, Senhor, oh Senhor, tudo isso é H. Tem pessoas que adoram o dinheiro, adoram a família, adoram ilusão. Conheça Jesus, o rei, o único digno de adoração. No quite ou no império, em forma de rap nas suas loucuras. Nas ruas escuras de Sampa, ele é o único que traz a cura. Ande com o rei, maluco, eu sei que é complicado. Se você corre pelo errado, a morte pode ser o seu salário. Cachaça, desgraça, no meio da praça, minha vida era sem graça. Encontrei o rei Jesus, que livrou a minha cara. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. Cantarei um rap de adoração ao rei, louvarei por tudo que ele é, porque eu sei, ele é o rei, com ele a minha vida transformei, já falei que em seu poder mergulharei. Antigamente com a mente vazia, sem perspectiva, assim me sentia. Via maldade no mundo, vários absurdos eu não entendia. Eu procurava resposta, mas de várias formas o mundo escondia. Eu nem imaginava que alguém morreu por mim um dia. Depois de tanto buscar, tanto procurar, consegui entender que o meu Redentor vive, ele merece a glória e o poder. Morri para o mundo, nasci para Cristo, sou um novo homem. Você quer mudar sua vida, sair desse mundo que a vida consome. Em cada letra de rap, o nome de Cristo você sempre se